Estamos fuera del acuerdo. Falla aquí a que atúe. Oi, prossiga. Rafa, quem é que está autorizado o reboque até o pátio 1, posição 3? Reporte ao tema. Ok, obrigado. Salvador, muito bom dia, TAM 3597. TAM 3597, bom dia, senhor, identificação da SL050 na chegada BOMF. Da SL050 na chegada BOMF, somente 3597. Salvador, Bravo, Fatango, bloqueando Salvador. Tá voando na proa 250 por 35 milhas. Após, tem condições de depois voa ideal para presente depois de 35 milhas. O Bravo, Fatango tem condições de interceptar a radial 260 de Salvador? 260 de Salvador, Bravo, Fatango interceptar. O Bravo, Fatango no momento não tem contato radar com o seu tráfego. Em caso de falha de comunicação, após 40 milhas de Salvador, está autorizado a reassumir na proa de Ilhéus. Afirmativo, após 40 milhas de Salvador na radial 260, vai voar com proa de Ilhéus, Bravo Fatango. Bravo Fatango está presente novamente sob contato radar, está agora a 4 milhas sudoeste de Salvador. Bom, férias, passando a radial 260, 5 milhas de Salvador, 5.1 agora. Bravo Salvador, Alfa Yankee Yankee, ingressando no pátio principal. Ciente, reporte ao termo, não dou reboque. Gol 1804, livre de restrição, desce para 2015, autorizado, final ILSXA, reporte estabilizado. Livre de restrição é 2015, reporte para estabilizado, gol 1804. Então 3517, desce para 3000 pés, ajustado 1015. Desce para 3000 pés, ajustado 1015, está 3517. Salvador, Gono 995. Identificação, desce ao a 4 mil pés na Pro de Pelo, o ajuste em Salvador 2015. Gono 995. Salvador, Gono 995. Na Pro de Pelo, o ajuste em Salvador 2015. Salvador, Gol 995. Gol 607. Gol no 607, bom dia, cena identificação, desce ao 050 na chegada Bonf. 050 na Bonf, no 607. Gol 995, copia Salvador. Salvador, Gol 995, bom dia. Gol 995, copia Salvador. Na primeira vez, agora copia. Você está no 1208? 1208. Ciente, o Gol 995, bom dia, sendo identificação, vou na Pro de Pelo, desce para 4 mil pés. Pro de Pelo, 4 mil, Gol 995, ciente, informação, ponto. Ciente. Gente. Permite uma aeronave? Confirme a última transmissão para o controle. Está 9832. Bom dia. Agora sim, copie sua transmissão. Aciona a identificação. Descendo inicialmente ao 110 na chegada Mare. Correção, na proa de Mare. Passar travado com 804. 1804 completo, chama a turma 186 dúzia. 186 com 804. 2 Salvador com 804, estabilizado, baixar travado, VLS X-ray. Noite 04, bom dia, avistado, livre pouso na 10, o vento é 060 graus com 4 nós e o altímetro no 015 agora. Ajuste no 095, com 104, livre pouso. 92, good morning, Skokie Dan, descent flight level 060, on my arrival. Sério, gol 897. Gol 1897, bom dia, sendo identificação, desce ao 070 na chegada, bom. 070 na boa, perdemos contato com o centro, ok? Gente, o senhor acionando a identificação, o centro Recife está ciente do seu contato com o Salvador, gol 1897. Obrigado. São 3517, desce para 2000 pés, ajustado 1015, livre na LS, que sem reporte estabilizado. Desce para 2000 pés, ajustado 1015, livre na LS, X-ray, reportagem estabilizado. Bravo, Fatango já está afastado 32 milhas, tem condições da proa Ilhéus da presente. Vai manter a proa por mais 2 minutos, seu Bravo Fatango. Sem problemas, mantendo mais 2 minutos, Bravo Fatango. Afirmativa, prossiga. Tá 3171, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Primeira aerovia Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, em seguida direto para a posição Trive e após segue conforme o plano de voo apresentado. Decola da 10 com curva direita, subida da El Leda Bridge, o transponder é 5020 e o controle em 120 decimal 8, coteja. Aprovado para Guarulhos no 360, decola no 0 direita da El Leda Bridge, após Upper Zulu 16, TBHZ direto Trive. 5020, transponder no 208 ao controle, está 3171. Correto, está 3171, chame para acionamento. Camarada, obrigado. 804 no solo aos 38, ao livrar à direita, taxi via Alfa e Juliette, portão 01. Alfa, Juliette 01, no livrar na direita, com 801. Porta X-ray, gol 99. O Bravo Fatango da presente está autorizado, direto Ilhéus. Presente Ilhéus, Bravo, senhorita. APSA 9832, reautorizado, nível de voo 080. O 9832 APSA, redução indicada de 240 nós. Bom na 7 no 5, bom dia, sendo identificação, desce ao 090 na chegada bom. Se identificou, desce até o 090, no 7 no 5, chegada bom. Bom, no 607, desce para 3000 pés, ajustado 1015. 3.000, American 980, descend to 4,000 feet, KNH 1015. 4,000 feet, 1015, American 980. APSA 9832, desce ao 050. 1795, desce ao 060. 060, 1795. Estabilizando a GLS, 7597. 7597, completa final, chama a torre 118612. Sim, ativação 118612. American 980, reduce your speed to 210 knots. 210 knots, American 980. Torre Salvador, muito bom dia, 3597, vai passar o externo baixado, travado. Tá 3597, bom dia, avistado, tá livre pouso na 10, o vento é 060 graus, 8 nós, do altímetro no 015. Estado em 15, 060 graus, com 8 nós, 3597. Azul, 995. O 1607 desce para 2.000 pés, ajustado 1015, livre sinal LSXC, reporte estabilizado. 2.000, 1015, reporte estabilizado. American 92, descend up to 3,000 feet, KNH 1015. 3,000 feet, American 92. AV832 desce para 4.000 pés, ajuste 1015. Para 4.000 pés, 1897, reautorizado 050. 050897. AV832, 095 estabilizado. Estabilizando agora. Completa final, chama a torre no 86 dúzia. 86, bom dia. Bom dia. 7, Solas 45, Taxi Alfa, reportando para a Juliette. Taxi Alfa, para a Juliette, para a 3507. So, 140 for the left eyes, Omega 980. Descend out to 2000 feet, QNH 1015. 2000 feet, 1015, American 980. Voo 1897, vetor radar para o sequenciamento, curva direita na proa 245, limite será o localizador. 245, limite lock, voo 1897. APSA 9832, desce para 3000 pés, o ajuste 1015. O 9832 da APSA, vetor radar para o sequenciamento, vai manter a presente pro, limite será o localizador. O 1897 vai descer para 4000 pés, o ajuste 1015. 1015, 1897. Voo 1715 reautorizado, nível de voo 050, vetor radar para o sequenciamento, curva direita na proa 240, limite será o localizador. Desceu 050, na direita 240, limitado localizador, 795. American 980, reduce your speed now to 170 knots. Voo 170, American 982. Voo no 607, controle. Na escuta, prossega. Para o localizador, curve à esquerda na proa 120. 120, à esquerda. Dia 9832. É. 9832 da APSA vai iniciar a redução para 1709. Agora está estabilizado. Estou abaixando e travado. Completa a final, chama a turma no 86 dúzia. American 982 to inform you have traffic ahead of you 5 miles. It's maintaining now a speed of 140 knots. Complete reduction to final approach speed and contact tower now 118.6. 18.6, responding American 982. APSA 9832, desce para 2000 pés, ajuste 1015. 1897 vai descer para 3000 pés, ajuste 1015, iniciando redução agora para 1809. 1015 para 3000, reduzindo 180, dentro de mais 3000 estamos que evitar informação à frente, poderemos curvar a esquerda. Você tem condições de voar na proa 210? Tem por mais 5 milhas. 190? 90 tem. Então vamos na 190, o limite será o localizador, aguardando o vetor final. Voo 1715, desce para 4000 pés, o ajuste 1015, iniciando redução 200 knots. Ok, reduzindo, desce a 4.095. Só 9832, nessa prova vai interceptar o localizador, reporte estabilizado. Ok, autorizado o localizador, foi o barco estabilizado, mas deixei já. O gol no 897, para o localizador, está autorizada a curva à esquerda na proa 145. 45, reduzido para 189, vai interceptar o lock, 1897. 1897, falando que vai seguir um Boeing 767 na final. Ok. Alfa Fatango, o senhor está afastado agora 64 milhas sudoeste de Salvador, o serviço está encerrado. Chame agora Ilhéus 9201. 07, autorizado o pouso, atento à pista úmida, o vento 060 graus com 9 nós e o altímetro 1015. 607, gente, autorizado o pouso, baixado e travado. Boa noite, 97, desce para 2015, reporte estabilizado. 2015, 87, reporte estabilizado. Bono 715, curve à esquerda, proa 180, o limite ao localizador desce para 3 mil pés.